Diga. TAM 3835, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5534, controle 119.35. 360, Upper Whisky 58, decola da 0, curva direita, Gole, Gonza e a saída. 5534, transponder 1935, controle TAM 3835. TAM 3835, correto, chame pronto para o puxa falamento. Demorou, obrigado. Bono 075, ingresso a Juliette, gate 08. Juliette 08, Bono 075. Lima tem cabeceiro no zero. Aliane Materão no zero, 975 da Gol. Oscar Bravo Eco ainda no aguardo, conta o estimado de pouso. Bravo Eco estima 2020. Copiado. Obrigada. Serra tá visual com a 7. Alô Salvador, boa noite. Passaria 2231, virando na frente agora. Passaria do 2231 no táxi via Alfa, Juliette, área remoto 1-2. Alfa, Juliette, área remoto 1-2, 2231. 1785, trazer decolagem, pista no 0, 180 graus, 089. Vou decolar do 0, para o 1785. Chame de controle 119.35. 1935, Gol no 785, boa tarde. Controle Salvador, Gol no 785, boa tarde. Gol 785, boa tarde, contato radar, saída da El, suba nível 380. A da El para o 380, 785. Coordenar o repetitivo para Barreiras com 2231. Afirmativo, passaria do 2231 Barreiras 220. Tá, né? Obrigada. Já fez 567 para sair para a Renave ou ele é sem o Blind? Ele é sem o Blind, 67. Deixa 2.000 pés, ajustado na 013, autorizado e S. Anglais, reforce localizador para 3567. 2.000 com 23, vai reportar no localizador sem Glide. Será na parte o piloto da Lapsa 35. Salvador, boa tarde, Gol no 755, informação Whisky. Gol no 755, boa tarde, desça ao nível 050, chegada bom, fica. 050, não é chegada bom, fica. Brasília. With departure just 9, Golly. Golly with transition of Fito. Valeu, Fito, thank you. Autorizado, chame táxi, são 3835. Vamos lá para o táxi, são 3835. Peraí, 567, é possível voar direto Duna? Tá negativo, Duna, mantenha desligada. Ok. Serra, Solas 1-0, livre táxi para o 4-5. Passaria do 2231, autorizado, Serra November, Bravo Romeu, Barreiras, nível 220, via Whisky 42, Lapa, direto. Decola da 10, com curva à direita, na saída Gole, com transição Vatap. Responder 5520, controle 1-9-35. Autorizado 220 para Barreiras via Whisky 42 até Lapa, pós Lapa DCT, decola da 1-0 com corredor direita, Gole, Vatap 5520 ao transponder 1-9-35 ao controle, passaria do 2230. Passaria do 2231 no correction, pronto para puxa acionamento. 2231, desculpa, chamará pronto para puxa acionamento. Salvador, gol 396, acione identificação, desça ao nível 060, chegada mar e redução, 250 nós, número 3, na aproximação. Ok, contact, 50 nós, para o 060, área, gol, 396, podemos manter 230? 230. Gol 785, agora com o Centro Recife, 1288, 13325. 288, 13325, gol 785, boa noite. Acione identificação, desça nível 070, chegada bom fim. Segura, separa o 070, chegada bom, segundo 925. Sapatango Oscar, Bravo Eco, agora com o Centro Recife, na frequência 1288, 13325. 1288, 13325, Bravo Eco. Rádio 103, autorizado ali ainda, colar pista 17, vento 170, graus 10 nós. Após a colagem, corredor a chefe. Bom 925, informe velocidade. 285. 285, sente, reduza a 250. Para 250, agora no 9251. Avenica 6321, cleared Brasilia flight level 340, Vapers Lu 17. Take off of runway 10, after departure, Goli. Correction, after departure, right turn. Goli departure and the Ofito transition. Stock 5542 and departure control 19.35. Flight level 340 to Brasilia, by Apple 17. Departure from runway 10, departure Goli, turning right. 5542 is the control code, and departure control 119.35. 6321. Avianca 6321, Goli departure and the Ofito transition, retract. Alright, Goli departure, Ofito transition was right turn. Correct, your platform right to start, Avianca pushback, Avianca 6321. Valeu. Zero 03 na escuta do controle. Na escuta permanente, reportando para o regresso 03. No 755, prossegue para ILS Singlide ou aeronave? ILS Singlide, 04 horas e 10, confie. Dogon 755, número 2, na aproximação. Sente, descendo 2000, pés, 1013, como número 2, no 755. Entrou, obrigado. Prosseguindo a descida, o 7567. O 7567 passou Duna, Complexo LS, sem o Glide, Torre 186. 26. Boa tarde, 3567. 3567, boa tarde, continuando com a reporte marcador externo, treino de pouso baixado travado, informa os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. É, 925, reautorizado, nível 040. Com 925 para o 040. Novo voo 925, que autorizado é o RNAS da PCD. Sente, copiar a solicitação. Está presente, prossegue para o Serra Vitor 367, após 366-925. Pode. 1396, após o TAP, mantenha presente pro, está sob autorização para o sequenciamento limite localizador. E após o TAP, mantenha presente pro, com limite do lock. 3207, boa tarde, informação ISC, nível 360 Confins. 360 Confins, aguarde a cópia, TAM 3217. Saída prevista para TAM 3217. TAM 3217, saída gole com transição GONS, aí a informação agora é X-Ray. Ah, sim, gente. Aí, escuta o X-Ray. PT 3835, ponto de espera, tá pronto. 3835, aposto posto 09 na curta final da companhia, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém a posta 3835. Com 396 para o localizador, curva direita, proa 065. Nossa proa desce até 2000 pés, ajustado no 0 no 3. 065, 2, 925, redução, 1909. 1925, redução para 1909. Duna 755 passou Duna, complexo ele é sem glide e turbo no 86. 86, Duna 755. 19. 19, boa. Gol no 755, continua a aproximação, aguarde, pista está livre, FAM 2, presta a iniciar a decolagem. Gente, gol no 755. Alfa Juliette para o 06. TAM 3217, copia. Tá pronto. TAM 3217, autorizado com fins, nível de voo 360. Via pelo ISC 58. Decolada 10 com curva direita na saída gole, transição Gonza, transponder 5544, controle 119.35. Autorizado 360 para Confins pelo pelo ISC 58, decolada 10 com curva direita na saída gole Gonza, 5544 no transponder, 1935, controle de saída, TAM 3217. TAM 3217, correto, sempre pronto para o estacionamento. Vai chamar. Alfa Vita Juliette, aguarde. Uno 755, somos primeiros 90 metros fechados, cheque trem autorizado, pouso, pista no 0, vento 160 graus, 109. E pouso na 10, Uno 755. Alfa Vita Juliette, informo que ainda não tem a notificação no sistema, vou checar com a IES, aguarde. Ajustado no 013, está autorizado o final Renato. 2500 pés, comitês, final Renato, gol no 9. Gol 396, passou Duna, torre 186. 386, já. Controle de Salvador, boa tarde, já estão 3835, decola. Estão 3835, contato radar na decolagem, saída gole, flor nível 360. Sabel 360, pode voar direto gole, no Eval, 3235. Após 2000 pés, autorizado o golem. Após 2000 golem, 3035. Está na aproximação final, tá? Marcado, travado. 1396, boa tarde, tráfego obstado. Continua a aproximação, guarde pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. puxa, pode acionar, senhorita, pode iniciar pushback. Afirmativo, passarei 2831, está autorizado o pushback, chame táxi. Chamará para o táxi, 2831, está passando. Para o puxa acionamento na posição 7, tá, 3297. Tá, 3217, aguarde. Não escuta. Siga a Mike Eco Delta. Não, 755, solo 24, livre, próximo à direita, chame solo 121, décima 9. 1219, livre à frente. Gente, Mike Eco Delta, prosseguindo em condições visuais, reporte ingressando na CTR. Golo 755, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette. Vitor Juliette, copia. Alfa Vitor Juliette, autorizado o circuito TGL na 17, sujeito ao tráfego, 1000 pés, decolando da 17 após em coordenação com a torre, em 118, decimal 6, o transponder 01 no 51. Vento 180 graus, 119, cabeceira deslocada, 90 metros. Cabeceira deslocada, autorizado pouso, voo. Oh, 396. Passou Serra Vitor 366, completo final Renato, agora com a torre 186. Vamos lá, 25. Espera 223, vamos para o táxi, com 22, por favor, 4 horas de autonomia, eu tenho a presidência. 1925, continua a aproximação, guarde pista livre, fomos os primeiros 90 metros fechados. Aí, ó. Na 3217, coordeno que a equipe de solo que após a passagem da retaguarda da aeronave da passarela, só autorizado pushback acionamento, chame táxi. É, só confirmando, após a passagem do passarela tá livre, pushback, vai para o táxi, tá 3217, não é isso? Afirmativo. Só confirmando, só são os 90 primeiros metros que estão interditados da pista no zero, não é isso? Afirmativo. Ah, tá bom. E 5. 2883325, obrigado. Uno 396, solo 27, livre à direita, chame solo 121, décima 9. 219. Escuta o Gono 396. Gono 396, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, no 396. Now, this is a Bianca 681, position 2, requesting pushback. Ok, stand by to start push, a Bianca 6321. 6321, standing by. Transmissão baixa. 04. Juliette para o gate 04, sim. Salvador, boa tarde, gol 1077. Gol no 077, boa tarde, agora já cópia Galeão, nível 360, informação a sua. Salvador, boa tarde, parceiro 2231, para a próxima. Salve 2231, boa tarde, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e mantém na 1-0, 2231, dá parceiro. Alpha 631 cleared pushback, installer approved at the red specs. Cleared to push, back up, and call to back. 631. No 925, vai dar passagem à aeronave da companhia taxiando via Alfa, após ingressa Alfa mantendo posição antes da Juliette. E Alfa mantendo antes da Juliette com o 925. Controle Salvador, web 6720, boa tarde, com informação WISC, cruza o 220 para o 100. Web 6720, boa tarde, o senhor identificação, desse nível 040, chegada bom. Identificou 040, chegada bom, seu web 6720. Para o táxi 3297, com 94 a bordo, 3 horas e 5, Otana no Guarulhos. O POB e a alternativa, por gentileza, com a 3217. 94 é o POB e alternando Guarulhos. Gente, com a 3217, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torno no 8 decimal 6, o ajuste 10013, bom voo. Juliette, Alfa na Charlie, chama torno 186, até uma boa tarde. Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Igualmente, meu voo. Obrigada. Controle Salvador, boa tarde, parceria 2231, decolar na sua escuta, gole batata. Passarei 2231, contato radar, saída Gol e subo nível 220. 220, 2231.